que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Com Adolfo Nascimento. Boa tarde, galera. Começando aqui na RioSulRádio.com mais um Classic Rocks. Até as 4 da tarde, você já sabe, 2 horas de rock and roll pra gente curtir o sábado da melhor maneira possível, ouvindo os clássicos do rock. E hoje a gente vai fechar, tá, os álbuns ao vivo, os álbuns clássicos ao vivo que a gente tava fazendo. E hoje a gente vai fechar e fechar com chave de platina, nem chave de ouro. A gente vai fechar com o álbum clássico, né, do Iron Maiden, é Live After Death, de 85. E depois vocês vão ganhar dois presentaços. Os álbuns novos do Judas Priest. É, cara. É isso mesmo. Judas Priest é o Redeemer of Souls. E o último álbum do Buddy Counts, que é do rapper ICT. Mas não se assuste, que o cara também é roqueiro. Ele conseguiu fazer uma mesclagem, uma mixagem, uma misturada de rock com o rap. Ficou maneiro, cara. Você vai conferir aqui o último álbum chamado Men's Loafer. Legal? Portanto, tudo isso hoje aqui pra você do Rio Sul, na RioSulRádio.com, no Classic Rocks. E a gente começa com 1985, com Iron Maiden, do famoso álbum Live After Death. Tá ok? A gente começa com 22 Acacia Avenue. Vamos lá. Classic Rocks. Number 22! Number 22! Number 22! Acacia Avenue! You can't take my body's blood. She'll teach you more than you can.

Esse aí foi o show do Rock in Rio, cara. Rock in Rio 1, que o Iron Maiden tocou e pouquíssimas pessoas conheciam o Iron, tá? A Donzela de Ferro, aí contaram a história na época de como surgiu a banda, Headbangers, aquela coisa toda. Aliás, o Rock in Rio 1 foi o começo de tudo, né, cara? Você que curte todos os Rock in Rio, perdeu o primeiro, né? Azar o seu, mané, porque eu não perdi, não. Foi o único que eu assisti até hoje. E olha, não precisa assistir mais nenhum, não. Tá aí, eu vi isso aí ao vivo, cara. Lá na Cidade do Rock, janeiro de 1985, um calor maravilhoso de quase 40 graus. Maravilha, cara. Ninguém precisou fazer a cabeça, porque só o sol já deixou todo mundo doido. Olha aí, The Trooper, Number of the Beast, o clássico do Iron. Running Free, também outro clássico. Run to the Hills, Iron Maiden. E 22, Acacia Avenue. Com essa aí a gente fechou os 50 melhores álbuns ao vivo, os clássicos. É lógico, eu não toquei 50. Eu escolhi os melhores dos melhores. Do Creme de la Creme, você ouviu aí no mínimo aí uns 30 álbuns, tá? Clássicos ao vivo, que a gente mais tarde, ano que vem, a gente vai de vez em quando tocar, fazer um especial ao vivo, pegar uma música de cada álbum, pra você poder ir recordando aos poucos. Legal? Bom, agora a gente vai pro break na sequência. Pode se preparar, meu amigo. Álbum novo do Judas Priest. Quem pensou que eles haviam parado? Você vai conferir comigo daqui a pouquinho o novo álbum dele, com o Redeemer of Souls. A gente volta. Olha, cara, eu sei que a gente tá em ano de eleições, mas a minha promessa não é promessa de político, não. Eu prometi um novo álbum do Judas e você vai curtir hoje, right now, agora, aqui no Classic Rocks, da RioSulRádio.com. Tá ok? E ó, em mês de dezembro já vou avisando você, novo álbum dele, cara, Ted Nugent. É, cara, o cara voltou ativa e você vai ver, o álbum tá super demais, cara. Você vai conferir comigo no mês de dezembro. Juntamente, a gente vai fazer um especial dele aqui agora, nesse mês de outubro. É isso mesmo, do Ted Nugent. Sem o último álbum, guardei o último álbum pro mês de dezembro, legal? Bom, o álbum que eu tô te falando agora, que saiu agora, tá fresquinho, fresquinho, quentinho, fresquinho, né? Fresquinho tem a ver com o Rob Halford, mas não tem nada, mas sem maldade nenhuma, tá? Prontinho, saiu do forno pra você, o Redeemer of Souls. Se você pensava que roqueiro velho só faz merda, você vai mudar de ideia depois de ouvir, não todas as faixas, mas a maioria, 90% do álbum do Judas. Vamos lá, a gente começa com Dragonauts. Vamos lá. Classic Rocks. Danger to challenge the throne. Deceivers will rise. eyes and we're there with the stealth. Can you face them standing alone? When men lead by words that are false, as they preach fatality waits in the wings. Surrounded by fools behind walls that are breached, beware of the jester that sings. cara, pra começar, sentiu firmeza ou não? É o novo álbum do Judas Priest, Redeemer of Souls. Lançado agora recentemente, fresquinho pra você. Não é o Rob Halford, cara. Tá, não malda, não malda. Mas olha, falando em Rob Halford, o cara continua cantando muito, hein? É lógico que o cara já tá 60, não tem mais aqueles agudos que ele dava, mas continua cantando muito bem, porque eu acabei de me lembrar de uma coisa agora, Marquinhos, eu ganhei. O meu filho baixou o novo álbum do Robert Plant. Olha, se eu jogar no chão, o gato vai cheirar e jogar areia em cima. Não, me falaram que ele tinha virado cantor gospel. Falei, não, não é possível. Ouvi o álbum novo, não consegui definir que tipo de música é aquela. Só te digo uma coisa, rock não é, tá? E o cara tá coroão, 60 e fazendo merda. Rob Halford continua 60 fazendo coisa boa. Não, não comprem. É o conselho que eu te dou. Eu deletei o novo álbum do Robert Plant. Olha que o cara é um dos meus ídolos, tá? Vocalista do Led Zeppelin, meu amigo. Queimou o filme, né, cara? E o Robbie Ralph tá mostrando aí que roqueiro velho também pode fazer coisa boa, assim como o meu ídolo também, que é Ozzy Osbourne, tá aí mandando, fazendo coisas boas. Essa galera toda que voltou, a Steven Tyler do Aerosmith, continuam fazendo o Kiss, que continuam fazendo coisas boas. Portanto, cara, David Coverdale, isso aí, a voz já tá um pouquinho fraca. Mas ó, você conferiu aí o primeiro set de músicas Down in Flames, March of the Damned, Sword of the Mold, olha só, House of Valhalla, Redeemer of Souls e Dragonaut. É o novo álbum do Judas Priest, cara. Legal? Vamos pro break? A gente volta já já, não sai daí. Classic Rocks, Classic Rocks. Olha, eu tava falando aqui de roqueiro velho, quando meu filho falou, pai, tô com o novo álbum do Judas aqui. Eu já... Sabe quando você vai fazer uma coisa já pensando que vai ser uma porcaria? E é errado, porque geralmente isso é uma merda quando você pensa assim. Eu já ouvi já com aquele pé atrás. Falei, não, não vai. Roqueiro, o cara já tá velho, não tem mais aquele tesão de antigamente fazer rock and roll. Não tem aquelas coisas, aquelas letras dos anos 80. Mas, meu amigo, da primeira à última música tem até uma balada linda. Que, aliás, já vou avisando a vocês, vai tocar no especial de Natal da RioSulRádio.com, dia 25, 2 da tarde. Eu não toquei aqui, não toquei aqui pra vocês na mostrando o novo álbum, porque eu deixei guardadinho pro Rock Ballads 2. Você vai curtir dia 25 de dezembro, 2 da tarde. Você vai ver como é que o cara continua bom. Bom, vamos continuar então. Olha, a gente começa com essa música aqui, a minha predileta do álbum, Hell and Back. Vamos lá. Classic Rocks. Thank you. Somewhere, somewhere. wild. They searched out for a better race, a home to bring rebirth. fazer uma pergunta clássica quando você acaba de transar com a sua gata, sua mulher, sua namorada. É, com quem você gosta? Eu vou perguntar pra você, foi bom pra você? Meu amigo, tá aí, ó. Último álbum do Judas Priest. Se você tinha alguma dúvida, eu tenho certeza absoluta que você tirou agora do pensamento na boa. Pode comprar o CD ou então baixar na internet, que hoje em dia é fácil, não tem problema. Judas Priest, o álbum Redeemer of Souls. Eles continuam ótimos, tá bom? Olha, Beginning of the End, Metal Cry, Secrets of the Dead. Olha só, não é Death não, é Dead. Da Crossfire, Metalizer, Cold Blooded e Hell in Back. Último álbum do Judas. Agora é o seguinte, meu amigo. A gente vai pro break, abre mais uma geladinha. Sabe como é que é? Dá uma relaxada que eu volto com Body Counts. O álbum do Ice-T pra você. Novinho, em folha, já já. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, eu já falei pra vocês aqui que eu mostro as músicas antigas da minha época para os meus filhos e eles mostram as novidades para mim. E o Ice-T foi uma novidade ótima, que Judas para mim não é novidade, cara. Novidade sempre que é um novo álbum, tá? Eu não conhecia o ator Ice-T, eu já conhecia de vários filmes. Aquela coisa de rapper fazer cara de mal, sabe como é que é? Isso, mas chega em casa, solta as frangas. Não é nada disso. Sabe como é que é? Só faz cara de mal, mas não é o caso do Ice-T, não, cara. O cara é espada mesmo. Cara, é espadão, porque espada corta os dois lados. Facão. Pra que eu tô falando isso assim? Não sei, cara. Às vezes a gente pega a carona e vai embora. Bom, é o novo álbum do Ice-T, Body Counts. Guarda bem o nome da banda, Body Counts. O nome do álbum é Men's Lofa. Legal? Guardou direitinho? Mistura de rap com rock and roll. Get ready, prepare-se que vem coisa boa por aí. A gente começa com Talk Shit, Get Shot. Vamos lá. Classic Rocks. Talk shit. Talk shit. Get shot. Act hard, motherfucker. Get shot. Pop off. Get shot. Run up, motherfucker. Get shot. Niggas ain't blew up the spot in a while. Motherfucker ain't got shot in a while. Niggas ain't blew up the spot in a while. Motherfucker ain't got shot. Prepare for impact, mask and black cats. You was speaking, now you're leaking with your bitch ass. I'ma say this once, I don't play with the AK. You trip, I hit you, my clips, I flip you. I'm not your average, you reaper with the sweeper. Conflict turns the clock, kicks and bullet hits. Motherfucker talk shit, get your wig split. I don't give a fuck about you and your bitch clip. Talk shit, talk shit, talk shit. Get shot. Hard, motherfucker. Get shot. Pop off. Get shot. Run up, motherfucker. Get shot. Niggas ain't blew up the spot in a while. Motherfucker ain't got shot in a while. Niggas ain't blew up the spot in a while. Motherfucker ain't got shot. Don't push, motherfucker, I push back. Fuck with me and catch a 223. We in the age of the gauge, double locks to make the talk stop. Black ops, I fucking live for the headshot. Act hard, motherfucker, stick your chest out. Break north, bitch, that would be your best route. Don't test me, I'm a psycho with the rifle. Beast with the beast, bully with the fully. Anyone can get it. Some reason you motherfuckers think this is a game. You think you can say anything you want and nothing will ever happen to you. You think we live in a new age, but let me tell you, it can happen real easy. Don't make me bring the gravity, nigga. You can get hit with the fifth, twisted with the biscuit, blasted with the ratchet, jacked with the Mac, body with the shotty, dump with the pump, rock with the clock, sprayed with the K, dome with the chrome, down with the pound, tap with the strap, whack with the gag, duster with the musket, tag with the mag, wet with the Intratec, black with the lead. Talk shit! say, Ice, you got money. I say, man, I just got some money, and I know how easy it is to lose it. You know what I'm saying? I know how one mistake can cost you it all. I didn't come for money. I came from the dark side, and I'll never want to go back there. Sex. and then she started to sweat. Her body was soaking wet. She said, come here, boy, I'll show you how to do this right. You think you know about sex, but you don't know shit. I'm gonna fuck you all night. Hey, yo, hold up. Hey, whoa, whoa, whoa, whoa. What the fuck is that a knife? That's a knife? knees and chucks in your feet. You wanna be a gangster? The neighborhood's elite. You wanna be a gangster? You're gonna die in the street. The convicted pugilist former neighbor reacted to the judge's handing down a second life sentence. E aí, cara, pensou que eu ouvi o rapper falando na sua orelha, né? Que isso, cara, mistura de rap com... Não, é mistura de rap com heavy metal, com metal, com trash. Saiu essa loucura que pra mim tudo é rock and roll, cara. Não tem esse papo de trash, death metal, white metal. Para com isso, tudo é rock and roll. Tá ok? Você ouviu a Wanna Be a Gangster, Black Voodoo Sex, Enter the Dark Side, Get a Job, Back to Rehab, Pray for Death e Talk Shit, Get Shot. Álbum do Body Counts, do rapper Ice-T. Eu já não diria mais rapper. Pra mim é roqueiro, meu amigo. Metaleiro Ice-T. Aí, Nance Loafer. Pode baixar da internet, pode comprar, que eu tenho certeza que você tem que ter isso aí no seu arquivo de rock and roll. Legal? Bom, gente, chegamos ao final. Mais um Classic Rocks aqui na RiosulRádio.com. Todo sabadão, você já sabe, você que se ligou hoje pela primeira vez, sábado, 14h, enquanto marcado, com os clássicos do rock aqui da RiosulRádio.com. Sabadão, já sabe, sempre vou dizer, logo mais à noite, se for sair, tudo bem, saia, divirta-se. Se for beber, tudo bem também, mas só uma coisa. Se for beber, meu amigo, não dirija. Classic Rocks.